Lima Papa Mike. Quem que vai alinhar e decolar, Lima Papa Mike? Paulo Salvador, muito bom dia, 1726, Centro da Papá para cópia, Recife 330. Lima Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. 2685, 2545, 34545. Comando número 2, Francisco. Lima Papa Mike, decolado aos 1-0, chama o controle 1-9-35. Sente, Amarácia 1935, Lima Papa Mike. Controle Salvador, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, 500 pés, corrida cheia, reporte fora da barra, em condições visuais. Afirmativo, 500 pés, reporte fora da barra, Lima Papa Mike. 3-2-0, aerovia 350. Decola a pista no zero, deslocada em 1.800 metros. Após a decolagem, manterá reto até cruzar 2. E o pé da terceira milha, após curva direita, subida da AEL, transição de Né, 1935. É o controle, torre 1.8.6, código 5534. 3-2-0 para Porto Seguro, 3.50, da AEL de Né, mantém a reta até 2.000 ou 3.000, 5534, 1935 é o controle, está 3.602. Portão 5, chama ponto, puxa a sinal. Webjet 67264. Pronto, a cópia. Salvador para Recife, nível 330. Aerovia Turisk 58, da cola pistão 0, deslocada em 1.200 metros. Olha, quase manterá a reta e cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva esquerda, subida Puca, Jama, transição Aracaju. 1935 é o controle, 186 é a torre, acione 5536. Autorizado então 5358. A pista é 1-0, os primeiros 1.200 metros fechados. Mantém a proa até 2.000, após 2.000 curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju, Puca, Jamo, Jamo, Aracaju. Código de transponder 5536, frequência do controle em 11935, Webjet 6726. Correto na 02, pronto, né, 726. Tomara. O Salvador, bom dia, Papatango, Tango. Eco Serra Tango, Salvador, Aracaju, nível 070, aerovia Golf 677, decola a pista 17, curva esquerda, subida Conde, controle em 1.9.35, torre 1.8.6, acione transponder 0263, Eco Serra Tango. Autorizado 070, Aracaju, Golf 677, decola dono 7, curva direita, saída Conde, 119.35, 118.6, transponder 026. Correto, pátio 4, a informação em curso é a Papá, o título no 0 no meio, o POB é de? POB é 03 da Rússia. Ok, vou check, 03 no POB, pátio 4, livre assinado, táxi e decolagem, torre 18.6, título no 0, 1 no meio, boa viagem. Olá, Salvador, Gono 983 para puxa acionamento na posição 4. Jete para mudança, decolagem autorizada, vento 080 grau 59, atento helicóptero, mantendo 500 pés, o corredor axé, sentido farol da barra. Salvador, bom dia, Papatango, Axarrão. Prossiga. Prossiga. Táxi, táxi, táxi. Tá livre, acionamento, chama pro táxi, é que você já tá. A gente vai reportar. 7 Bravo Delta, decolado aos 15, chama o controle 1935 até a volta. Cobrança 1935, Bravo Delta, muito obrigado. Controle, Salvador, bom dia, o Papai da Gugliete, Bravo Delta, decolando a 17, passando 700 pés no corredor Axé, Caixa Preta. Gugliete, Bravo Delta, prossiga em condições visuais, autorizado direto para Valença e acessão a 2500 pés. Gente, autorizado direto Valença, 2500 pés, Juliette Bravo Delta. Se der pra aguardar, tá livre o puxo, ok? Ok, estamos visual com o mesmo aí, a gente coordena com o pessoal do solo. Reportando ataque, sono 397. Mate, se quiser acionar a posição, autorizado, em coordenação para posterior o puxo. Ok, obrigado. Taxa direita, via Índia, Alfa, ponto de espera da Delta, torre no 8, decimal 6, altímetro no 0, no 6, boa viagem, Gol 93. Autorizado direita, Índia, Delta, o ponto de espera da Delta, torre no 8, 6, Gol no 893, bom dia. Coordenação, eu tinha um tráfego também, um helicóptero mantendo 500 pés no setor, porém não tem um mais retorno aqui no meu radar, no meu console. Eu sigo em condições visuais de 500 pés, frequência livre para auto-coordenação. Papa Mike. Ed, muito grato, a partir da presença de frequência livre e Papa Mike. Ok, tem um tráfego na sua proa, 2.5 milhas, está mantendo 500 pés, ok? Tem uma aeronave na sua proa, 2.3 milhas agora, mantendo 500 pés. Está autorizado o retorno, reporte passando pitua sua 1000 pés, Mike Eco Delta. Vai Delta Romeo, cortará teu pé e desloca o braço. Matheus, no traverso farol da barra, você vai descer para 500 pés, Mike Echo Delta. Farol da barra, descer para 500, Mike Echo Delta. O Bruno 983, a linha decola da pista 10, vento 110 graus com 5 nós. Cruzada a linha decola da pista 10, centro da restrição 1200 metros com 983. Na direita, via Índia Alfa, ponte espera 10, a partir da Delta, torre 18.6, altitude 1016, boa viagem, Bruno 397. Direita, Índia Delta, ponto de espera 18.6, 1096, até a próxima, obrigado. Informe estimar de pouso em poções. Aguardo. Teste Bravo Delta estimado pouso em Valença. A Bravo Delta está estimando pouso, senhor, aos 1332. 1332, gente. A Vox está estimando pouso 1410. 1410, copiado. 90 Petrolina 180, escute a Quebec, altindo no 0 no 6, aguarde Copa Remoto no 4, bate 1. Quebec aguardando. 3, decolado aos 2-2, chama o controle 119 decimal 35. Controle 1935, 193. 672000 autorizado, puxa o sinal no 2, chame táxi. Gol 983, contato radar, submantém o nível 360, vira Dael. 360, dá pra gente voar, tá, é o gol 983. 190, deslocado em 1.200 metros, na manterra até 2.000 pés, a terceira milha, posso curva à esquerda, subida Momo-Alvo, após alvo direto Petrolina. 1935 é o controle, 186 é a torre, acione 5542 para o trip. 180, Salvador e Petrolina, direto da roda 10, deslocada a 1.200 metros. Após 2.000 a Petrolina, correr esquerda, Mamo Alba, direto da Petrolina, 1985 ao controle, 280, 1860, é a torre, 5542 a transponda. Estejamento correto, remoto no quarto, chame pronto, puxa o sinal. Camarada. Estou autorizado, 3896. Bonitado, 3896. Ainda vai para cá o 90. Estimativo, o que você está recebendo aí do seu TKS, um tráfego à sua direita? Posição agora de 10 para, corrigindo, de 2 para 3 horas, 9 milhas. Está mantendo 80, na nave de pequeno porte. Assim que prosseguir no traverso, estou autorizado a descer até o nível 050, 3896. Só um instantinho, tá pronto pro chassonar na remota? 5490. A negativa, senhor, somente uma solicitação, se possível for, não vou atrapalhar o seu serviço, você decolado a 17. Após o tato, vai voar o serviço 366 e descer para 2500 pés. 1015 agora o visto, 3896. 1015, SAP, de boa, 3396. O hotel Índia Índia decola então a partir do pátio 4, cabeceiro no 7, com proa norte, aguardando direto Candeia, 1935 controle, 1862, torre, acena 0111, hotel Índia Índia. Estimativo, tá, vai voar na proa 240, aproximadamente 30 milhas. 240, 30 milhas, sente. Controle Salvador, bom dia, eu vou 260, informação papá. Acionamento, táxi e decolagem, vai chamar a torre 1 no 8, decimal 6, altímetro agora 1015, no 0 no 5, informação em curso é Quebec, ok? Estou autorizado, vou à interseção em TAP, passa 190, 25 milhas de TAP. Ok, sobre vetoração, você tem condição de voar na prova 040? Pode ser 050, senhor? 50, está autorizado, 050, descendo para, agora para o nível 050, ajuste 1015 e reduza para 250 nós, 1290. Ok, mantendo 250, está curvando à esquerda para a proa 50, 050, e descendo a 050 também, ou 1290. Ativo. 296, descendo para 050. 3896 pode descer para 2500 pés, 1015 no ajuste. 2500, 7 contato do radar, subi e mantém o 220, Rui Dael, no 397. Pro Dael, 220. O 983, após desvio, vem na proa de Eudes. Já está passando de 140, chame Recife na frequência. 1288, alterne 3325. Recife 288-3325, rapaz, desvio pro de Eudes, do 93. Controle Salvador, papatão Juliette, bravo Delta, no ideal de descida. Mike, com Delta, chama a torre, 1986. 1986, Delta. Juliette, bravo Delta, não há tráfego reportado no setor, frequência livre para coordenação, 2345. Gente, frequência livre para coordenação, bravo Delta. Boa viagem, o Juliette 672Z, 1015 no altímetro. Golfo controle. Procura. Recife 1288, alterne 13325. 1288-3325, obrigado. Controle Algon 260, solicito executar a aproximação final R-Nave da pista 0. Na proa 050, tu vai, após 10 milhas nesta proa, tu vai voar o Serra Vito 368 e descer até o 050, Algon 260. Forma que seu número 2 na aproximação. Gente, aproximadamente mais 10 milhas nessa proa, aguardando autorização para voar Serra Vito 368, descendo ao 50, gol 1260. Se que possível, reduza para 2109, gol 1260. 2109, reduzindo, gol 1260. Está no pátio da Baeté para qual estacionamento? Eu recebi esse seu plano, não. Qual seria o destino e o horário proposto? Valença, 035 às 13 horas. Isso vai ser aqui em Salvador mesmo, né? Afirmativo. Checa, conhece aqui que eu não recebi, não, a Baeté 9660. 397, passa nível de voo 120, chame agora Centro Recife. Frequência 1288, ao término 13325. Voo 1397, bom dia. 288-3325, bom dia, obrigado. Voo 260, está autorizado até o nível 040. 040, voo 260. Seria incorreto o 025 ou 045? 025. 025 então. Gente, eu vou checar com essa que ainda não recebi. Só um instantinho, por gentileza, ela vai ter 9660. 9660. Agora a frequência 119.35, um bom dia, com Serra Tango. 9935, bom dia, grato. Salvador, bom dia, Papatango, Serratango. Volo 260, mantém essa propa mais 5 milhas e após Serravito 368. Essa propa mais 5 milhas após Serravito 368, Volo 260. Salvador, está autorizado para 5.3, 2.6. Ativo, está autorizado final, RNAVE, reporte passando Serravito 366. Voltará. Eco Serratango, ascensão 70, saída Conde. 370, saída Conde. 5, 3 horas, confins. 2, 1, 4, 0, 2. Delta 286, altímetro 0, 15 agora, 1015, Boa Viagem, 3602. Direita, Juliette Alfa, na Delta 186, obrigado, um bom dia, 3602. Temos 39 pessoas a bordo, 4:30 nossa autonomia, o Fernando Paulo Afonso, nacional e foi para o ataque. Ah, 59 milhas, está no ponto de áudio aqui. 39.40. Ah, 39.40, Paulo Afonso, táxi em frente, Via Lima, Mike na Quebec, vai chamar 286 para ingresso e decolagem de pista no 7, strip 54. 9-0, tenha uma boa viagem. Lima Mike, até que chama todos os meios. Volo 260, está autorizado Serravito 368, descendo para o 40. E após Serravito 366, descida para 2500 e 1015 no ajuste. Volo 260. Autorizado 368, descendo ao 40, após 2500, Serravito 366. Volo 1260, ajuste 00 no seu. Chama agora a Torre Salvador na frequência 18, décimo ao meia. 726. Livre decolagem vai iniciar no 726. Oi Salvador, bom dia, tá 3602, espera pronto. Mantendo. Oi Salvador, bom dia, tá 3896, 2 milhas, serve então 372, baixado travado. Ciente, continua a aproximação, informa o cabeceira deslocada no 1200 metros, o vento 130 com 89, tá 3896. Descente deslocado, 1.200 metros, aguarda uma atualização, 3.896. Confirma o vento? O vento no momento é de 130 com 8 nós, 3.896. É. Torre Salvador, 35490, ponto de espera da Quebec. Olha o 9.660. Afirmativo. Ciente. Está autorizado o ingresso na pista 17, reporte alinhado pronto, trip 5490. Alinhado e portará. Point, Ranger, bom dia. Voltando? Na escuta. Ok, de ontem, consta Salvador para Serra Novembro, Mike India. Para 9h30, confira. Bom dia. 3035, controle, obrigado, bom dia. Às 13 horas. Tocada? Tá, 3896, visual com a cabeceira deslocada. Afirmativo. Sem pouso autorizado, vento 130 com 8 nós, são 3896. Livre pouso 990, deslocado 1200, 3896. Com a sua esquerda, 5 milhas, posição 10 para 11 horas, está passando o nível 045. Poxa, eu tenho ele aqui apenas notificado. Papá, Roberto Vitor, Índia, eu indo para um só instante para a Copa, se ela não é mais chato. Do 050, tá voando já, mano, 626. Trouxe. O 626 que já cruzou 50, tá voando já, mano. 050, o Webjet 6726 subindo para o 330. 330 direto, 626. Evitando sobrevoo do tráfego, aguarde para iniciar que nós temos uma aeronave na curta final dando zero pousão. Da pós, autoriza a sua decolagem. Mantenha a guarda. Estabilizado final em nave da pista 10, gol 1260. 86. 26, boa. Quem é? Esse ano ainda. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso no 260. Aguardando, vou 260. Transforma até a engenharia. Decolado aos 37, transfere controle em 11935 até o engenharia. Engenharia. 3602, está autorizado alinhar e manter 3602. Sim, mantém 3602. 3896, seu solo foi os 38, libere pista na direita e chame solo 129. Libera 219, 3896. Pouso. Não. Índia. Pra direita, aguarde pra iniciar. Certo, mas o tráfego vai curvar à direita, já decolou não, né? Aguarde só um instante. 3602, vento de 110 com 8 nós, sem decolagem livre, pistão zero. Sem decolagem 3602. 3896, prossiga ao táxi de Alfa, chame para ingressar na Juliette. De Alfa, chama para ingressar na Juliette, 3896. Turim de uniforme, qual local que está estacionado? Gente, autorizado então para Macaúbas, no nível 065. Decola da pista 17 com curva direita no corredor Axé. Mantenha 1000 pés inicialmente. O controle Salvador é 119.35, torre 1186. Acione o código 5535, Vitor.